tio, vai ficar pequeno. Ai daquele que toca no servo de Deus, o poderoso supremo. Protegido por ele, vou na fé. De jaco de tocou de boné. Estilo suspeito pros gambé. Sigo nos corre de carro a pé. Cê na peripa, viela, no gueto, favela. Leva a bandeira cravada no peito, não passo pano pros ela. Sou gospel mesmo, João. Queira você ou não, meu estilo é gangstão. Rap pesadão. Tô na missão, João, eu e meus irmãos. De rolê pela quebrada é nós, roubando a cena. Tô na missão, João, pros bico mó chavão. Preparados, lá vem nós pra qualquer tipo de problema. Tô na missão, João, eu e meus irmãos. De rolê pela quebrada é nós, roubando a cena. Tô na missão, João, pros bico mó chavão. Preparados, lá vem nós pra qualquer tipo de problema. Ligou bala, o ronco do motor chama atenção. Na sequência vem aquela trilha, os grave treme o chão. Função, função, eu e meus irmãos, pique bandidão. Tatuado de aba reta, calça frouxa, mó chavão. Armado até os dentes, munição não vai faltar. Com o estilo Al Capone, pronto para disparar. Rajadas de palavras, todas elas adquiridas da minha Bíblia Sagrada. Suspeito pros polícia, provo cidadãos também. Julgam um livro pela capa, não sabe o que dentro tem. Mas vamos além da compreensão do ser humano. Pois Deus usa os loucos pra confundir, não passar pano. Armado pro rolê, então vem com nós pra entender. Só nos pico nervoso, pode pá pra se envolver. Tô na missão, João, eu e meus irmãos. De rolê pela quebrada é nós, roubando a cena. Tô na missão, João, nos pico mó chavão. Preparados, lá vem nós pra qualquer tipo de problema. Tô na missão, João, eu e meus irmãos. De rolê pela quebrada é nós, roubando a cena. Tô na missão, João, pros bico mó chavão. Preparados, lá vem nós pra qualquer tipo de problema. Ouça minha voz, cola com nós, pode se envolver. Sou monstrão voraz, na rima sagaz, pra te obter. Pra colar com nós tem que tá firme, não pode temer. Tem que tá firmão na situação, não vá se arrepender. Seja blood, seja creep, seja white, seja nigga. Independente do que for, Jesus cura a ferida. Se não creu, se é fariseu, malfeitor ateu. Independente do que for, sei que Jesus por ti morreu. Seja traficante, comando vermelho ou PCC. Deixa Jesus entrar no seu coração e cê vai ver. Se é prostituta ou ladrão, só quer ostentação. Peça a Deus perdão e terás a salvação, João. Tô na missão, João, eu e meus irmãos. De rolê pela quebrada é nós, roubando a cena. Tô na missão, João, pros pico mó chavão. Preparados, lá vem nós pra qualquer tipo de problema. Tô na missão, João, eu e meus irmãos. De rolê pela quebrada é nós, roubando a cena. Tô na missão, João, pros pico mó chavão. Preparados, lá vem nós pra qualquer tipo de problema.